apaixonar. Brilha na rua, não precisa recuar. Tem destaque que precisa de holofote pra brilhar. O disparo das armas nunca fez ninguém brilhar. Pra brilhar o outro vem em primeiro lugar, pois a fala de humilde também pode ofuscar. Tem destaque que precisa de holofote pra brilhar. O disparo das armas nunca fez ninguém brilhar. Pra brilhar o outro vem em primeiro lugar, pois a fala de humilde também pode ofuscar. Seu sorriso é o libido que traz o brilho que eu procuro. Meu delírio, meu retiro, corro risco e abuso da sorte. Suporte no brilho do seu olhar, sem corte, é forte a cena pra contemplar. Vejo brilhar cada dia, cada pequena conquista. O bocejo de manhãzinha, o que espanta a preguiça. Matina, café preto, pão com margarina. É vida, te convida, não acredita que é rotina. Acende a luz do barraco, é só felicidade. Água quente, cristalina, pra alguns é raridade. Brilho marketing, a tela, a luz do farol. Ilusão, fisgado tipo peixe no anzol. Tá aí o reflexo do sol na enxada, na picareta. O opinar argumenta com o lado da mureta. Agradeça todo dia o brilho da marmita. A luz inicia a vida, você brilha todo dia. Tem destaque que precisa de holofote pra brilhar. O disparo das armas nunca fez ninguém brilhar. Pra brilhar o outro vem em primeiro lugar, pois a fala de humilde também pode ofuscar. Tem destaque que precisa de holofote pra brilhar. O disparo das armas nunca fez ninguém brilhar. Pra brilhar o outro vem em primeiro lugar, pois a fala de humilde também pode ofuscar. No inverno vejo a fogueira acesa de longe, aproximando o coração de quem no Silvio hoje. Não é besteira, é amizade, o pôr do sol no horizonte. Lamento a sociedade, não dá valor ao brilho de onde. Quem tá no bonde, brilha, manda ideia imparcial. Eu tô no pontes, amigo, iluminação natural. Aura, energia, boa ideia até o final. Quando negativa, rainha, baixo astral, celestial entre as grades. A luz que ajuda a leitura, primordial em toda fase. Desviada, viatura, cada um faz sua parte. Sabendo que a vida é uma, o coletivo é pura arte. Aí está a formosura, quem tem estrela é estrela. Nunca para de brilhar, outdoor de Las Vegas. Muita luz pra contar, busca incessante no letreiro. Pode te enganar, que não para de brilhar e pode te guiar, é Deus. Pensa aí. Tem destaque que precisa de holofote pra brilhar. O disparo das armas nunca fez ninguém brilhar. Pra brilhar o outro vem em primeiro lugar, pois a fala de humilde também pode ofuscar. Tem destaque que precisa de holofote pra brilhar. O disparo das armas nunca fez ninguém brilhar. Pra brilhar o outro vem em primeiro lugar, pois a fala de humilde também pode ofuscar. O disparo só faz apagar, só faz apagar, só faz apagar. O disparo só faz apagar, só faz apagar, só faz apagar. O disparo só faz apagar, só faz apagar, só faz apagar. O disparo só faz apagar, só faz apagar, só faz apagar. Original igual fusca, se minha luz te ofusca. Com a rima pego pesado e é isso aí. Original igual fusca, se minha luz te ofusca. Fusca. Original igual fusca, se minha luz te ofusca. Trampo com a rima, pego pesado e é isso aí. Original igual fusca, se minha luz te ofusca. Não é que eu brilho demais, eu sou real na busca.